l'italiano. La mia salsa, la migliore del mondo. Ai, e quando fai isso? Ai, ai, ai, ai, ai. Tops da Ruxafira. Vai, empurra, reforma. Olha o molho descaradinho, hein? Vamos brincar, e vamos brincar. De Masterchef, mãe, e vamos brincar. Vou te ensinar, vou te ensinar a fazer um molho, mãe, que você vai gostar. Tem um molho branco que eu vou te dar, e o de tomate você vai ter que comprar. Tem um especial que vai prevalecer, vai tomar a noite toda até o dia amanhecer. Derrama o molho. Tome limadeira, ô, tome limadeira, ô, tome limadeira, tome molho de madeira. Empurra, empurra, fudeu, madinho. Eu tô falando do molho, hein? Ah, na minha salsa. Vamos brincar, e vamos brincar. De Masterchef, mãe, eu vamos brincar. Vou te ensinar, vou te ensinar a fazer um molho que você vai adorar. Tem um molho branco, mãe, que eu vou te dar. O de tomate você vai ter que comprar. Mas tem especial que vai prevalecer. Vai tomar a noite toda até o dia amanhecer. Falando do molho, hein? Molho madeira, ô, tome limadeira, ô, tome limadeira, tome, tome limadeira. Vai, vai, vai, vai, vai. Ô, tome, que tome, que tome, tome, que tome, que tome, tome. Ô, tome, o molho, o molho, molho madeira, ô, tome limadeira, ô, tome limadeira. Chora baixinho, vem. Tem um molho branco, vai, eu vou te dar. O de tomate você vai ter que comprar. Mas tem especial, mãe, que vai prevalecer. Toma a noite toda até o dia amanhecer. Molho madeira, madeira. E tome, tome, tome, tome. Molho madeira, tome, tome. Tome, que tome, que tome. Molho madeira, tome. Molho madeira, tome. Tome limadeira, tome limadeira. Vai negona, vai negona. E pina, pepe, toma o molho. Toma ali, molho. Madeira, eu tô me limadeira, eu falo do molho. Eu tô me limadeira, eu tô me limadeira, tome, tome limadeira, molho. Pai, pai, que safona de escarole, pai. Su, su, su, su. Neto Gás Brasil, Playmix Produções. Molho madeira, o molho preferido das novinhas. E pina, rabeta e toma molho madeira.